atenção. A partir de agora, inicia-se o programa De Tudo Um Pouco, produzido e apresentado por Fábio Deodato, diretamente do estúdio Plurissom. Aumente o volume e deixe nosso som te envolver. Olá, ouvintes sintonizados, aqui quem fala é Fábio Deodato e a partir de agora entra no ar o programa De Tudo Um Pouco aqui pela Rádio Antena Web. Quero a priori agradecer a meu querido amigo Carlos Bonaparte, que possibilitou que este programa fosse vinculado nessa rádio, e nada melhor que para uma primeira edição produzir-se uma edição especial. Então essa edição é exclusiva para a Rádio Antena Web. O programa De Tudo Um Pouco é apresentado em outras web rádios, mas nesta ocasião segue essa edição exclusiva para os ouvintes da Rádio Antena Web, ouvintes que merecem programas de qualidade, e eu espero que o programa De Tudo Um Pouco venha agradá-los. A proposta do nosso programa é justamente tocar músicas que nem sempre tocam nas rádios convencionais, ao menos aqui no Brasil, trazer informações, dar dicas, discutir assuntos, levantar temáticas, enfim, fazer sempre com que o ouvinte seja saciado em suas dúvidas e ouça música de primeira, música de categoria. Então, se você se interessou pela proposta, permaneça na audiência, o De Tudo Um Pouco está apenas começando. E esta edição se dedicará a apresentar algumas bandas que, como eu já mencionei a vocês, nem sempre estão aí nas rádios convencionais. Muitas fazem parte dos circuitos alternativos aqui no Brasil, mas são bandas boas, muito boas. Aliás, para iniciar, eu trago uma aqui que se chama Escracho, uma banda que se formou em 2005, dedica-se a tocar reggae e pop rock e começou como banda de abertura, né? Banda que abria shows para For Fun e outras bandas no Rio de Janeiro. Em 2007 gravou um CD intitulado A Grande Bola Azul e fez muito sucesso, tanto que em 2009 a MTV brasileira chamou-os a produzir um DVD chamado MTV Apresenta Escracho, e foi mais uma vez sucesso consagrado. Eu trago a vocês então duas músicas dessa banda para nós iniciarmos. A primeira se chama Morena e a segunda se chama Clara. Ouçam, confiram Escracho no programa De Tudo Um Pouco. E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena, e que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém. Sabe, eu sei que errei quando eu te escondi a verdade, e demorei, mas tô aqui, a saudade não me deixou te esquecer. Não é assim que tem que ser, é o fogo da lembrança que me aquece. Já fiz de tudo pra que um dia você regresse. Me declarei como se fosse numa prece, e se eu pudesse faria você feliz. E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena, e que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém. E agora vou dizer, morena, que o passado não é mais nenhum problema. Estou fadado a sonhar acordado, pensando em te ver sorrir. E eu me lembro de nós dois juntos deitados na sua cama. Minha camisa te servia de pijama, e a gente ria sem parar, pensava em se casar. E aquele beijo lá pra fim de julho se fez silêncio em meio a tanto barulho. Eu sei que errei e me arrependo, mas te juro, não vou viver se não te namorar. E agora vem dizer, amo. E agora vem dizer, morena, que você não quer ser mais a minha pequena e que prefere dormir e acordar nos braços de um outro alguém. E agora vem dizer, morena, que o passado não é nenhum problema. Estou fadado a sonhar acordado pensando em te ver sorrir. Rádio Antena Web. Todo dia de manhã sentada do meu lado, me chamando a atenção e eu sempre desligado. Não precisa mais sair a procurar, só escute o que eu tenho pra falar. Se um dia se cansar do seu jardim, trago flores pra você dentro de mim. Não consigo enxergar outra saída do que ter você de vez na minha vida. Fecho os olhos pra te imaginar. E às vezes no meu sonho é que eu me ponho a te encontrar. Por que será? Você tudo que eu penso, vou tentar se esconder meu sentimento. Tanto faz, já dá pra ver no meu olhar. Impossível, não consigo disfarçar. Se eu pudesse eu ficava o dia inteiro só sentindo o perfume do seu cabelo. Que foi que aconteceu que eu tô assim? Quem me dera se você dissesse sim. Feche os olhos pra te imaginar. E às vezes no meu sonho é que eu me ponho a te encontrar. Por que será? Este é o programa de Tudo Pouco, edição especialíssima, primeira edição na Antena Web. Você ouvindo ao fundo aí, Scratch, o nome dessa música é Clara. E a anterior que você ouviu foi Morena. Uma rosa pra te alegrar. Eu agora, dando sequência à nossa programação musical, trago a vocês uma banda do sul do Brasil que faz reggae de primeira. É a banda Chimarroots. Já gravaram 5 CDs com muitas músicas que foram divulgadas, caíram no agrado do público. O CD gravado em 2010, o último chama-se Só Pra Brilhar. E a música que eu trago pra vocês se chama Do Lado de Cá. Uma música fabulosa, a vocalista tem uma voz muito bonita. E eu ofereço em especial ao pessoal do sul do Brasil que tá na sintonia da Antena Web. Thaís Calduro, moderadora do Arquinet lá na cidade de Lajeado. Ivanes, que tá aí cursando pedagogia na cidade de Encantado. A vocês e aos demais ouvintes, segue Chimarroots na programação do De Tudo Um Pouco. Às vezes dá os dias de segundos cinzas, o tempo te pitaca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. De cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, segundos cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. De cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, a vida é agora, vê se não demora pra recomeçar. É só ter vontade de felicidade. De cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, Chimarroots, Do Lado de Cá, reggae na programação. E agora você ouve uma mensagem de reflexão no De Tudo Um Pouco. Filtro Solar, adaptação da mensagem original norte-americana traduzida em 2003. Nunca deixe de usar o filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria essa: use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável senão a minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite bem, ao máximo que você puder, o poder e a beleza da juventude. Ou então esquece. Você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenha se apagado. Mas pode crer que daqui a 20 anos você vai encontrar suas fotos e vai perceber de um jeito que você nem desconfia hoje em dia quantas, tantas alternativas se escancaravam à sua frente e como você realmente estava com tudo em cima. Você não está gordo ou gorda. Não se preocupe com o futuro, ou então preocupe-se se quiser, mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra. As encrencas de verdade tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada e te pegam num ponto fraco às 4 da tarde de uma terça-feira modorrenta. todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade. Cante. Não seja leviano com o coração dos outros e não ature gente de coração leviano. Use fio dental. Não perca tempo com inveja. Às vezes está por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa e no fim é só você contra você mesmo. Não esqueça os elogios que recebeu. Esqueça as ofensas. Se conseguir isso, me ensine. Guarde as antigas cartas de amor. Jogue fora os velhos extratos bancários. Estique-se. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 anos o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço ainda não sabem. Tome bastante cálcio. Seja cuidadoso com os joelhos. Você vai sentir falta deles. Talvez você case, talvez não. Talvez tenha filhos, talvez não. Talvez se divorcie aos 40, talvez dance ciranda em suas bodas de diamante. Faça o que fizer, não se autocongratule demais, nem seja severo demais com você. As suas escolhas têm sempre metade da chance de dar certo, e é assim para todo mundo. Desfrute de seu corpo, use-o de toda maneira que puder mesmo. Não tenha medo de seu corpo ou do que as outras pessoas possam achar dele, pois ele é o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir. Dance, mesmo que não tenha onde além de seu próprio quarto. Leia as instruções, mesmo que não vá segui-las depois. Não leia revistas de beleza, elas só vão fazer você se achar feio. Dedique-se a conhecer seus pais. É impossível prever quando eles terão ido embora de vez. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor ponte com seu passado e, possivelmente, quem sempre mesmo vai te apoiar no futuro. Entenda que amigos vão e vêm, mas nunca abra mão de uns poucos e bons. Esforce-se de verdade para diminuir as distâncias geográficas e de estilo de vida, porque quanto mais velho você ficar, mais você vai precisar das pessoas que você conheceu quando era jovem. More uma vez no Sul, mas vá embora antes de endurecer. More uma vez no Nordeste, mas vá embora antes de amolecer. Viaje. Aceite certas verdades inescapáveis. Os preços vão subir, os políticos vão saracotear, você vai envelhecer. E quando isso acontecer, você vai fantasiar e dizer que quando era jovem, os preços eram razoáveis, os políticos eram decentes e as crianças sempre respeitavam os mais velhos. Aliás, respeite os mais velhos. E não espere que ninguém segure a sua barra. Talvez você arrume uma boa aposentadoria privada, talvez você case com um bom partido, mas não se esqueça que um dos dois, de repente, pode acabar. Não mexa demais nos cabelos. Senão, quando você chegar nos 40, vai aparentar que tem 85. Cuidado com os conselhos que comprar, mas seja paciente com aqueles que oferecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo, esfregá-los, repintar as partes feias e reciclar tudo por mais do que vale. Mas no filtro solar, acredite. Tá aí, filtro solar, essa mensagem que realmente foi a propaganda de um filtro solar, produzida nos Estados Unidos e depois traduzida para diversas línguas. Foi a mensagem de reflexão aqui no programa de Tudo Um Pouco. E agora, sequenciando nossa programação musical, tem Seu Cuca aqui na Rádio Antena Web. Duas músicas de Seu Cuca para vocês ouvirem, a primeira delas chama-se Não Há e a segunda chama-se 10. Então, curta, aproveite essas duas músicas, essa dose dupla de Seu Cuca no programa de Tudo Um Pouco. Eu quero você do lado esquerdo do peito, porque igual a você não há. E quando você chorar, quero ser o seu leito. Eu vi você andando na cidade, pintando até a paz as cores da cidade. E vi você mostrando amor à vida, tão triste sonho de não ter você na vida. Porque eu penso em você todo dia, você é a minha alegria, meu coração. não se deixe encantar. Eu quero você do lado esquerdo do peito, porque igual a você não há. E quando você chorar, quero ser o seu leito, porque igual a você não há. Fiz de três sonhos, dei três pulos na água, fiquei buscando através da madrugada, e apelei até pra simpatia, e prometi o meu amor em três dias, porque eu penso em você todo dia. Você é a minha alegria, meu coração, não me deixe esperar. Eu quero você do lado esquerdo do peito, porque igual a você não há. E quando você chorar, quero ser o seu leito, porque igual a você não há. Eu quero você do lado esquerdo do peito, porque igual a você não há. E quando você chorar, quero ser o seu leito, porque igual a você não há. Você do lado esquerdo do peito, porque igual a você não há. E quando você chorar, quero ser o seu leito, porque igual a você não há. Eu quero você do lado esquerdo do peito, porque sem você não é. Você está ouvindo o programa de Tudo em Pouco, produzido e apresentado por Fábio Deodato. Quem nasce cedo aprende que a vida não morde rosas. Não, quem nasce cedo, cedo colhe aquilo que plantou. Quem queima os dedos logo aprende a não brincar com fogo, não. Quem lambe os dedos morde os beiços de admiração. E quem me dá sossego também tira meu sossego. Quem tem meu tempo também invade o meu sono. Quem vê meus medos sabe que eu nasci cedo. E quem tem minha verdade sabe que na verdade eu queria estar com você. Vocês também, está tudo bem. Vocês também, está tudo bem. Quem nasce cedo paga pelos seus erros. Quem teme o tempo teme o passar do tempo. Quem veio cedo veio pra passar o tempo. De quem tem medo, o medo passa com o vento. E quem me dá sossego também tira meu sossego. Quem tem meu tempo também invade o meu sono. Quem vê meus medos sabe que eu nasci cedo. E quem tem minha verdade sabe que na verdade eu queria estar com você. Vocês também, está tudo bem. Vocês também, está tudo bem. Vocês também, está tudo bem. você está bem. Que vê meus medos, sabe que eu nasci cedo. Verdade, sabe que na verdade eu queria estar com você. Vocês também, está tudo bem. Vocês também, está tudo bem. Vocês também, está tudo bem. Vocês também, ei, ei, ei. Seu Cuca marcando presença no De Tudo Um Pouco em dose dupla. Programa De Tudo Um Pouco, edição especial, hoje primeira edição, sendo transmitida pela Rádio Antena Web. Quero reiterar meu abraço a Carlos Bonaparte, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, fazendo parte dessa lista de respeitosos locutores, respeitosos profissionais aqui da Rádio Antena Web. Quero também mandar um abraço todo especial à Angélica Gontijo, ela que trabalha junto à comunidade surda aqui no Brasil, mais precisamente em Ribeirão Preto, cidade interiorana de São Paulo. Ela que faz um trabalho muito especial, dedica-se muito à preservação da identidade e da cultura surda, junto à associação aqui que tem pioneirismo no que faz, junto ao sistema público de ensino também na rede municipal. Enfim, cumprindo seu trabalho com bastante dedicação e profissionalismo acima de tudo. Ela tem aí uma formação que lhe contempla isso. Então, Angélica, um grande abraço aí pra ti. Você que está na sintonia do De Tudo Um Pouco, com certeza, comemorando junto conosco essa edição especial, esse momento muito importante pra nós, que é estarmos na Rádio Antena Web. Já que o Lema manda abraço, vamos mandando abraço aqui também pro pessoal do Grupo Amigos do Conhecimento, Grupo ADC, que já tem 3 anos de existência, a nosso moderador Fabrício Cortez, que tem conduzido as coisas direitinho por lá, a Bruno Donizete Máximo, que tem colaborado muito, a todos os membros que têm feito com que o grupo realmente funcione. Forte abraço a todos do Grupo ADC, fica aqui minhas considerações e, acima de tudo, meu compromisso em sempre ajudar o grupo naquilo que for necessário para que seja uma lista, continue, né, sendo uma lista respeitosa, tá certo? E vamos de música, agora partindo para um reggae misturado com ingredientes baianos. É, o estado da Bahia contribui muito com essas misturas, né? Agora tem Klaus e Vanessa, Medo de Amar. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. Deixa o coração em flor se abrir. Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo. Vai virar sua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. Deixa o coração em flor se abrir. Quando eu der um sorriso, tu me dá um beijo. Tudo em você é novo, que mais de desejo. Tá com medo de amar, é. Com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. Deixa o coração em flor se abrir. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse na primeira vez. Vai curando o sentimento, o movimento, o carinho que a gente fez. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse da primeira vez. Vai curando o sentimento, o movimento, o carinho que a gente fez. Tu me dá um beijo, vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. Deixa o coração em flor se abrir. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse na primeira vez. Tá curando o sentimento, o movimento, o carinho que a gente fez. Beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse na primeira vez. Tá curando o sentimento, o movimento, o carinho que a gente fez. Simbora no reggae. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar. Deixa o coração em flor se abrir. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. Deixa o coração em flor se abrir. Tá aí, sonzeira boa, hein? Você ouviu Klaus e Vanessa, Medo de Amar, no De Tudo Um Pouco. Como toda edição de programa radialístico tem seu começo e seu final, esta edição do programa De Tudo Um Pouco chega a seu término. Quero mais uma vez agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui na audiência do programa, agradecer ao espaço fornecido pela Rádio Antena Web e me prontificar a produzir muitas outras edições deste programa, trazendo o que julgo ser boa música, informações, sempre utilizando esse espaço para partilharmos ideias e dar voz a você, ouvinte. Forte abraço a todos, que o Deus Poderoso nos proteja e ilumine, e até uma próxima edição. Eu encerro a programação musical com o regueiro sulista Armandinho, cantando Amor de Primavera. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Aconteceu, e eu vou voltar pra casa bem melhor. A vida outra vez sorriu pra mim, e eu sinto o cheiro de um amor maior. Teu beijo foi perfeito, foi bem daquele jeito. Senti um tambor batendo no meu peito, e é claro que eu aceito viajar pra algum lugar, mostrar tudo que eu tenho pra te dar. Oh yeah. Naia, eu acabei de me apaixonar. Oia, naia, por que que o tempo custa pra passar? Hoje o que eu queria aconteceu, e eu vou voltar pra casa bem melhor. A vida outra vez sorriu pra mim, e eu sinto o cheiro de um amor maior. Teu beijo foi perfeito, foi bem daquele jeito. Senti um tambor batendo no meu peito, e é claro que eu aceito viajar pra algum lugar, mostrar tudo que eu tenho pra te dar. Oia, naia, eu acabei de me apaixonar. Oia, naia, por que que o tempo custa pra passar? Oia, naia, eu acabei de me apaixonar. Oia, naia, agora é primavera. Oia, primavera. Acabei de me apaixonar. Oia, naia. O que o tempo custa pra passar? Oia, naia. Eu acabei de me apaixonar. Oia, naia. Agora é primavera. Agora é primavera. Agora é tudo a vera. Você acabou de ouvir De Tudo Um Pouco.